Damn it. It makes a fucking error. Com custo menor, porque todo mundo sabe que o custo por armazenamento do Solid State ainda é caro. Não importa se for zero da marca que for, ele ainda é caro. Ainda é um negócio que vai cair de preço, né? Quanto mais tempo ele tiver no mercado, mais vai cair. Então esse aqui é um de mais baixo custo, mas não por causa disso ele deixa de ter performance. Bom, vamos lá, um lançamento que é muito legal. Vai chegar no órgão que chama Anatel, que a gente... Em termos de Wi-Fi, a gente precisa de uma aprovação da... Então, esse... sei se vai lançar no Brasil, mas... Sistema digital de controle que equilibra a tensão para que não possa ter picos de tensão que possa prejudicar o seu equipamento, tá bom? Então é uma nova linha que está saindo, ela está em 1850 e 750 watts. Bom, a gente está... A linha que nós temos, que é a linha de entrada, que é a linha CX, a linha mais barata, né? Ela é uma certificação bronze e já é bastante legal. Ela tem uma eficiência legal. Quer dizer que mesmo a fonte mais simples, ela tem uma eficiência e uma qualidade legal. Voltada para o Brasil, nem vou falar para vocês se não interessa. E essa aqui é uma fonte para ter uma certificação melhor, tá? Então elas vão subindo de nível. Conforme a gente pode ver, a mais baratinha, um pouquinho melhor. Essa aqui já é uma fonte entusiasta. E essas são as fontes de controle digital. Mas tudo isso aqui eu não posso levar para vocês como lançamento. Mas esta sim, tá? Esta é simplesmente a melhor fonte do mundo. Ela é Titanium. Ela é uma certificação mais alta que existe hoje em dia, tá? 1.500 watts. É uma usina de força. É disparada a melhor fonte do mundo. Não é porque eu trabalho lá. É porque é mesmo. É só você pesquisar nos reviews aí que você vai ver que não é mentira. A fonte é espetacular. O pessoal já deve ter visto nas nossas mídias sociais que a gente lançou um gabinete de baixo custo. Acontece que foi uma empresa ligada à qualidade e produtos caros. Isso vem caindo o tempo nas memórias dos produtos. A gente está procurando sim manter qualidade numa fonte de produtos de baixo custo. Tá? Esses são os gabinetes mais simples da Cortex. Mas mesmo de ser de... mais simples, eu gostaria que vocês pudessem estar aqui para tocar, sentir os materiais dele. Ele é muito bem construído, tá? Vocês podem ver que um gabinete aí de em torno de menos de R$ 200, ele deve custar. Esse é o de linha de saída. O spec 1, vamos colocar aí para não ser menos preciso ou mais preciso. Um gabinete que em torno de R$200 é super bem acabado, uma super ventilação, acrílica, tudo bonitinho. O spec 2 e o spec 3, eles são um pouquinho mais caros. Tá? Vai ser coisa de R$50 mais caro. Mas eles também têm um acabamento um pouquinho superior, tá bom? Então, eu não posso falar qual que é mais bonito, porque vai ter gente que gosta mais desse, mas muito feliz. Mas como vocês podem ver, azul, vocês vão poder ver outros modelos e outras cores. Ele vai tomar umas